Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou a Rafaela de Oliveira e serei a sua apresentadora da noite. Voltamos depois de um longo período de férias e muita apreensão, né, para começar logo o programa. A gente voltou e voltou com tudo e com muita informação e com muito futebol, graças a Deus. Bom, vou começar apresentando os meus amigos que compõem hoje a bancada, com o Vitor, que já é um velho conhecido. Vitor, muito bem-vindo novamente, boa noite. Qual o seu destaque? Mas antes, aquele recadinho para os nossos ouvintes. Boa noite, Rafa, boa noite, queridos amigos da bancada, boa noite você, querido ouvinte. O meu recado vai para que você possa nos ouvir. Ó, é o seguinte, hein? É no aplicativo TV Mackenzie. Se o seu celular for Android, é TV Mackenzie. Se for iOS, é Mac News, hein? Isso aí. Anotado. Isso aí. Então, não deixe de baixar o nosso aplicativo para nos ouvir melhor. E agora, um outro estreante que já não é tão novo assim, o Bruno Paganini. Boa noite, Bruno. Qual é o seu destaque? Boa noite, Rafa. Boa noite, amigos ligados no Arquibancada Mackenzie. Meu destaque inicial vai para o jogo hoje, a estreia do Atlético Paranaense contra a Universidade Católica, às 9 horas da noite, na Arena da Baixada. Outro destaque também é como eu estou feliz de estar de volta à rádio. Legal, né? E também, muito legal. E também desejar boa sorte a essa nova equipe, principalmente ao meu amigo Pedro Pavim e o João Rodrigues. Sejam bem-vindos e boa sorte nesse semestre para a gente falar muito de futebol, esportes, e aqui é o lugar, a rádio, a Arquibancada Mackenzie, um programa sensacional. É isso aí, as minhas boas-vindas a vocês também. A palavra é de vocês agora, começando com o Pedro Pavim. Boa noite, Pedro, e qual o seu destaque? Muito boa noite, ouvinte, boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Santos, que entra em campo na quinta-feira contra o Sport Cristal no Peru. É isso aí, Libertadores começou para os times aqui do Brasil, e agora um outro novato também está ansioso para falar. João Augusto, boa noite, qual o seu destaque? Boa noite, Rafa, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a Chapecoense, que já está na Venezuela, para estrear essa noite contra o Zulia pela Libertadores. É isso aí. Então vamos começar falando do atual campeão brasileiro, vamos começar falando do Palmeiras, então toca o hino do Verdão. Quando surge o verde imponente, o Palmeiras que aguarda ansiosamente por esse momento. Todo mundo está apreensivo e ansioso para ver o Palmeiras estrear pela Libertadores. E o Palmeiras já desembarcou, vai jogar contra o Atlético Tucumã. É um time argentino, time estreante, inclusive, na Libertadores. E é claro, eu quero saber de vocês qual a expectativa que vocês têm em relação a esse jogo. Bom, Palmeiras mudou de técnico e contratou peças importantíssimas, grandes nomes como Felipe Melo, até o próprio Michel Bastos, Borja, Guerra, mas ainda, apesar de ser cedo para a gente estar analisando, não fez aquela grande atuação no ano. Concordo. Estreia contra o Tucumã, uma equipe pela primeira vez em uma Libertadores da América, até um fato curioso, a primeira equipe de se jogar na província ali do norte da Argentina em uma Libertadores da América, e jogar num estádio extremamente difícil, né? Acanhado, o estádio vai estar completamente lotado. E vamos esperar para ver, vai ser o grande primeiro teste do Palmeiras no ano. Teve o jogo contra o Corinthians, mas um jogo até pela expulsão do Gabriel, todos nós já sabemos, injusta. Mas é um jogo que fica difícil de comentar, porque o segundo tempo o Corinthians inteiro recuado, duas linhas de quatro, bem, um time bem compactado. E numa bola, numa falha do Guerra, acabou dando a vitória para o Corinthians. Mas amanhã é um grande jogo, vamos ver como o Palmeiras vai jogar, vamos ver como o Palmeiras vai atuar. Até tem esse fator casa que eu já disse, extremamente difícil jogar contra essa equipe do Tucumã lá. E vamos ver também se ele vai de Borja no ataque, tem várias opções, grandes nomes, e vamos ver como que o Eduardo Batista, tão contestado, né, pela própria torcida, uma parte da mídia, apesar de ser cedo, a gente precisa ter um bom tempo ainda para estar analisando o trabalho do técnico, mas vamos ver como o Palmeiras vai atuar amanhã lá jogando na Argentina contra a equipe do Atlético Tucumã. É isso aí, você citou o Borja, né, que ainda é incerteza na partida de amanhã. E quem é incerteza também, na verdade, quem não vai entrar é o Tchê, mas a volta do Arouca foi confirmada. E aí, o que vocês acham? Grande diferença? Como é que vocês acham que o Eduardo vai mexer no time a partir dessa volta? Bom, no meu ver, o Arouca não acrescenta tanto pelo que ele fez na temporada passada, né? Foi uma temporada muito abaixo do que ele apresenta, jogador que já foi para a seleção brasileira. Tem que pelo menos uma nota regular por partida, 7-8, coisa que não vinha apresentando em uma temporada. Acho que foi 2014, que foi péssima também a temporada dele. Desculpa, 2015. E para mim, o Palmeiras vai ganhar e vai ganhar com sobra, mesmo com Borja, sem Borja. Pô, tem Michel Bastos, tem Felipe Melo, tem o zagueiro Mina, que pra mim é um zagueiro de muita qualidade. Sem Jean, dúvida, né? Mesmo sem Moisés, sem o Tchê joga? Não. Não joga, mesmo sem o Tchê também. Tem o Guerra, que pra mim, eu acho que não foi ele o maior culpado pela vitória do Corinthians, mas ok. E o treinador, eu acho que como o Bruno disse, é muito cedo para falar ainda se ele é um bom ou não, se ele tá pipocando, né? Sim. Como usamos na gíria. Mas eu vejo que assim, se ele foi contratado, quer dizer que a diretoria tem confiança nele. E ele tem que ter cacife de chegar lá e falar, olha, eu sou bom, eu vou fazer um bom resultado. Se o Palmeiras não passar da fase de grupo, pô, aí beleza. Aí a culpa pode ser jogada nele. Porém, eu acho que tem jogador de qualidade pra ganhar do time, poderia ter ganhado o Corinthians, ganhar de todos, praticamente, do Brasil. Mas, como o Bruno disse, o time é bom, ou melhor, o elenco é bom. Vamos ver se os 11 em campo vão conseguir colocar isso, né? Sim, que não adianta ter jogador, né, fez contratações aí, as melhores contratações, ao meu ver, do Brasil, mas Sim. Tem que mostrar, né, no papel não Sim, adianta, em campo. Se a Crefisa deu quantos milhões, não sei quantos foi, mas foi muito dinheiro. Sim. E contratou peças que caberiam em todos os clubes de São Paulo, do Brasil, até do mundo, alguns, né, se for ver. O Borja, melhor jogador das Américas. Pois é, e pior, o Guerra, dois jogos. Melhor jogador da Libertadores. Sim. O time do Palmeiras é muito bom. Eu acho que uma coisa que o técnico vai ter que lidar vai ser com os egos, né? Porque tem muito jogador ali que é experiente. E você olha o Felipe Melo, que é macaco velho, né? O cara já participou de um monte de clube, já sabe como funciona Copa ali. Copa do Mundo, né? Vai ter que lidar com o vestiário, né? E acho que o jogo de amanhã, o Palmeiras, se for pra cima, se conseguir fazer tudo que o técnico tem falado, e acho que principalmente naquele jogo contra o Corinthians, o Guerra vacilou, mas o Palmeiras não jogou mal. E eu acho que se conseguir repetir mais ou menos a mesma atuação, consegue ganhar com facilidade do Atlético Tucumã. Concordo. Eu acredito que o técnico tem bastante armas que contrataram nessa janela de transferência. Tem o William Bigode para substituir o Guerra, se possível. O Arouca não vem fazendo boas temporadas desde que saiu do Santos, né? E com certeza o Moisés e o Tchê vão ser perdas muito grandes para o time. Sem dúvida. E eu queria levantar uma questão aqui. O João falou sobre o Felipe Melo. E o que vocês estão achando do desempenho do Felipe Melo até agora? Porque ele tem realmente um perfil bastante de Libertadores, né? Aquele jogador mais raçudo e tal. Mas até aqui, nos amistosos, no Paulista, o que vocês têm achado do desempenho dele? Correspondeu à expectativa? Bom, analisando os jogos, o Felipe Melo, ele tem esse, vamos dizer, esse slogan, né, de um cara que... Pitbull, que, bravão. Chegou, né, o Pitbull chegou, mas também tem aquela questão de perseguição dos árbitros, até o último jogo contra a equipe do Red Bull, segundo ele, né, a gente vendo, não foi falta, mas uma entrada meio... ele acabou tomando um cartão amarelo, fez tudo aquele Não, né? Vai jogar contra o São Paulo, aí ficou mais bravo ainda e tal... Mas é um jogador que já jogou em grandes clubes da Itália, jogou no futebol turco, inclusive um dos maiores clássicos do mundo contra o Galatasaray. Causou uma briga, né? Inclusive ele levantou aquela camisa lá e todo mundo invadiu. Ele provoca, né, também. Bem o estilo do Felipe, né? Melo, mas é um grande jogador. Ainda é cedo de analisar, mas... Eu tenho até um pouco de receio, a gente fala, não, deu certo ainda, calma, tá meio cedo. Vamos ver amanhã como ele vai jogar o primeiro jogo, analisar toda essa questão de Libertadores. Ele com a cabeça no lugar, ele é um grande jogador, já provou isso na Europa. Mas vamos ver, o Felipe Melo, ele ainda meio, às vezes ele dá aquele chilique esquentado, dele, e é muito esquentado, tem que ter calma. O Dudu era assim, Virou capitão, deu uma acalmada. Certo. Precisa mas ter pra um mim pouco o... mais de paciência. O Dudu, ele é marrento. Ele é marrento. Dudu, Dudu ele marrento. Tá capitão, mas agora ele era ele mais, tá... você concorda? Era, era. Ah, ele era muito não mais. Não sei. É que agora Dudu eu acho que subiu o poder, sabe? Tipo, do capitão. É, aí quanto agora mais tá poder, todo... mais responsabilidade, então. Né? E o Felipe Melo, você... O Brunão disse, tipo, né, se ele... Se ele, se ele tiver comportado, ele jogar bem. Podemos ver isso na Copa do Mundo. A assistência dele lá pro Robinho, lá no jogo contra a Holanda, que passe foi aquele, hein? Passe de cross aquilo. Ele tem uns lançamentos muito bons. Só que, então, depois, só que segundo então, tempo. Quebrou o Robinho, né? Então, só que eu acho que ele chegou com aquela coisa de nossa, meu Deus, né? Eu chego forte, mas eu sou leal. Eu sou aquele pitbull que no jogo contra o Corinthians, pra mim, ele queria bater mais do que jogar bola. Porque, por exemplo, ele quase causou a contusão dele e domina, né? Ele tomou quantos pontos? 10 pontos. Eu vi a foto aqui, o supercílio dele, nossa, tava horrível. Né? Ele é meio descontrolado, mas eu acho que ele é um jogador meio que importante, assim, né? Não, sim. É, claro. É legal de se ter, principalmente claro. Uma Libertadores, né? De ter um jogador lá que é birrento, ainda mais que o jogo às vezes é muito físico. Você ter um Felipe Melo ali, e ele é experiente, consegue passar às vezes uma calma para os jogadores mais jovens, pessoal da base ali. É a experiência do time do Palmeiras. Você pega o goleiro, Fernando Prass, Zé Roberto, Edu Dracena, Felipe Melo, o próprio Alexandre, um jogador que não é titular, mas ele dentro do elenco é um cara que... Onde você pode ver, onde o Alexandre tá, ele ganha título. Uma coisa Exatamente. Incrível. Já não é o mesmo que acontece com o Cícero, né? No São Paulo... Assim como foi no Santos e tal. Mas o Palmeiras tem jogadores muito experientes e isso para uma Libertadores é extremamente fundamental. Né? O próprio Alexandro, quando entra, ele é um jogador importante. O Bigode, pô, já foi duas vezes campeão brasileiro. Jogador que o Alexandre Matos adora. E o pessoal da Libertadores, né? Misturaram muitos jogadores ali. Tem o Guerra, o Borja. Então agora. O pessoal sabe, por isso que não é à toa que o Palmeiras é favorito. E né? O Eric, desculpa. Tá machucado? Não, o Eric é que não vem demonstrando mas é bom jogador, futebol né? Pra ser titular. É jogador, desde que chegou no Palmeiras não convenceu muito, assim. Tem um outro jogo que ele faz bem, né? É, tem aquele... O que veio do Santa Cruz também, o Keno. Ah, o Keno é um jogador que vem correspondendo bem mais do que o Eric. Que ele é esforçado, mas ele não tá conseguindo fazer uma boa partida, né? Digamos assim. É isso aí, então... Falamos bastante do Palmeiras, atual campeão brasileiro. Boa sorte na Libertadores. Eu confesso que eu tô ansiosa para ver o desempenho do Palmeiras. Mas agora a gente vai falar do adversário do Palmeiras no próximo jogo, no Paulista, né? Que é o São Paulo. Então toca o hino do Tricolor. Vai lá, para de coração. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. O Tricolor Paulista, que amanhã entra em campo no Morumbi para jogar contra o ABC de Natal, às 7h30 da noite, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. E aí? Os times grandes, com exceção do São Paulo, que venceu bem na última partida da Copa do Brasil, mas a gente sabe que a temporada passada foi perdeu para o Juventude, né? Então, os grandes nessa... Tudo bem que agora é ida e volta, mas os grandes não têm essa segurança toda numa Copa do Brasil. Como é que vocês analisam o momento do São Paulo e como vocês acreditam que eles vão entrar em campo para enfrentar o ABC amanhã? A Copa do Brasil, São Paulo, é sempre uma incógnita, né? Você nunca sabe como que vai ser, como vão ser os jogos. Porque não sei se tem aquela pressão, né? Que falam que é o único título que o São Paulo não tem, que o São Paulo tem. E aí, a gente até sabe aqui que o Rodrigo Caio foi confirmado, Sim. que ele vai jogar. É, o Rogério Ceni tem feito um trabalho muito bom no São Paulo, eu acho, até agora, sim. É, e ele conseguiu calar minha boca no jogo contra o Santos, né? O show que ele deu de tática ali, o time estava muito ligado no jogo, estava no 220. E eu acho que se for assim, ganha fácil do ABC de Natal, não tem nem o que falar. Só que como vai jogar fora, aquela coisa da Copa do Brasil, Sim. aí é difícil de saber, né? É que o time do São Paulo, ele parece que entra 100% ligado no primeiro tempo, e no segundo tempo, sei lá, a bateria tá acabando, né? Parece que tá no 40%, tá ali Cai no... de rendimento. É, tá ali no limite, porque é surreal o tanto de gol que eles tomam contra a Ponte Preta, colocou 4, assim, tomou 2 do nada. Sim, o Aldax... Né? Sim, no começo, né? O único jogo em que o São Paulo perdeu, mas concede muito empate. Sim. O São Paulo tá tranquilo, daqui a pouco você vai ver o placar já encostou o adversário. Sim, o São Paulo, eu acho que o João falou do jogo contra o Santos, Eu acho que se não fosse o Luiz Araújo, já dá empate, porque o cara chegou, destruiu a zaga do São Paulo, né? O Lucas Lima entregando ali também, é, né? O Lucas Lima tava fraco também, né? O Lucas Lima tava... Mas contra o ABC, 3-0 pra mais, viu? Você acredita nesse placar? Se não... Deram esse apagão do segundo tempo, né? Que agora parece que virou moda, né? No São Paulo. E o Rogério tá fazendo um bom trabalho, como o João disse. Parece Clube da Europa agora, né? Sem dúvida, mas e a questão defensiva? Bom, o Rogério precisa procurar um equilíbrio pra esse time de São Paulo. Legal fazer porque muito o ataque gol. Realmente, né? Claro. Não tem o que contestar, mas a defesa... Não vai dar sempre pra você estar fazendo 5, 6 gols. A não ser que você tenha Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar na frente. Sim. Na minha Master League tem. É, mas tá falando de São Paulo, né, Vitinho? E São Paulo, o Rogério precisa achar esse equilíbrio. É, precisa... Até você pegar e analisar o miolo de zaga do São Paulo. O Michael, eu acho um jogador super valorizado. Foi bem na Libertadores, mas naquele momento era mais uma carência de ídolo do que propriamente, o Michael é um grande zagueiro. Não, sim, calma. Rodrigo Caio, sim, jogador que vem apresentando bom futebol. Ele tem um futuro muito promissor. Mas aí você pega os laterais, o Buffarini, Buffarini jogador... É bom, o Buffarini é bom jogador. É. Ele é mais apanha, né? Eu acho mais que ele é um cara bem raça, sabe? É um cara que precisa muito estar no São Paulo. Principalmente nessa falta hora um que tem essa técnica, carência, né? De ídolo, justamente, que você tem. Falou. E pra defender, ele também é bem melhor do que o Bruno. Bruno serve muito mais um ala direito que propriamente um lateral direito. Sim, sim. É um lateral esquerdo, o menino Júnior, muito bem bom, achado muito, no São Paulo. Muito. Um jogador que vem jogando muito bem. E, né, você tinha o Mena. Pô, por que não dá chance pra um cara da base? O Mena é sofrível. Acharam, né? O Júnior, parece que foi lado no Grêmio, foi no São Paulo, foi pro Grêmio, depois São Paulo trouxe ele de volta. E é um jogador que vem demonstrando bom futebol, o Júnior. E o São Paulo também, o Prato, né? O Prato, vem jogando o Prato? Prato é muito e bom. O Cueva, né? E o Cueva é o grande 10 do time, é incrível o que ele tem feito. Mas se adaptou muito rápido ao São Paulo. Não sei se tava faltando um 10. Ele ali. É sapequinha, né? Esse Cueva, né? Se não fosse ele, né? Meu Deus. Como disse o José, ele é danadinho. Ele é danadinho, né? Meu Deus. Eu acho que o Rogério Ceni, ele deu uma nova alma pra esse time do São Paulo, né? O time do São Paulo não ganhava clássico fazia tempo. Se ganhava, assim, era um entre muitos. E ele tá dando uma confiança melhor pro time. Inclusive o Cícero elogiou o Rogério Ceni e falou que tá dando liberdade para ele jogar. E eu acho que esse trabalho que o Rogério Ceni tá fazendo tá sendo muito bom pro time do São Paulo. Como diria o Eurico Miranda, né? O respeito voltou no São Paulo. Esquecemos do Cícero também. Sim, o Cícero. Peça fundamental. Quando não está impedido. É. 32 anos ele? 32, né? Tá jogando bem, viu? Não, pra não, a idade. Não tem a menor ideia. Eu só não gostei muito do Jusilei. Eu acho que ele tá muito um pouquinho fora de forma, tá precisando ficar um pouquinho mais na academia, se assim. Treinar se mais. Assim, treinar um pouquinho, cortar porque. Ele tava correndo meio que na sofrência ali no jogo contra. Esqueci agora, desculpa. Mas eu acho que, como o Pedrão disse, deu um novo ar, sabe? Parece que. O peso saiu dos jogadores e tá muito no Rogério. Mas eu acho que se ele começar a perder, eu acho que a torcida não vai xingar ele como xinga todo mundo. Tem muito respeito, né? É um técnico costas largas mesmo. Então, é só que assim, todo mundo. Se ele sair de São Paulo, eu acho que não sei lá pra onde que a carreira dele vai que ser encaminhada. São Paulo também, né? Então, mas aí. Se um dia tiver ruim, 16º colocado, assim... Eu acho que ele sai e fica desempregado mesmo. É, eu também. Ou vai pra Europa, fala fluente inglês, espanhol... Ele é estudado, né? Uma questão que eu achei legal, você citou o Jusilei, e eu tava acompanhando hoje de manhã uma discussão bem legal falando sobre a defesa do São Paulo, se o problema realmente são os zagueiros, os laterais, ou se tá faltando um volante pra dar aquela proteção. Tá faltando o Ralf lá? Não, o Ralf não. Ralf não? Falta Ralf um 5, falta um 5, né? Um volante ali mais aguerrido, mais brigado, eu acho que falta sim. Eu acho que a gente não pode colocar muita culpa na zaga quando se tem dois laterais que sobem o jogo inteiro. Quando os dois laterais sobem, deixam a zaga muito exposta para qualquer ataque do time adversário. Concordo. E uma coisa, uma questão mais pessoal, mas tudo bem. O São Paulo anunciou a contratação do Prato, basicamente, junto com a contratação do Borja, que chegou no Palmeiras. E eu promovi uma discussão no meu Facebook para saber quem é o melhor atacante. Pra vocês, Borja ou Prato? Quem é o mais decisivo? Você quer na lata ou você quero, quer... Quero. Explicação. Não, na lata. A explicação. Na lata? Explicação não. Prato. Prato. E você? Lucas Prato. Todo mundo é Prato aqui, porque no meu Facebook... De Prato. Faltou o João. Faltou o João. Prato João Prato também. João. Prato, não foi? João, então. O João prefere o Prato também. Sim, o Prato. É uma unanimidade na mesa. E se bem que no meu Facebook deu mais Borja do que Prato... Mas é, os dois atacantes, pelo amor de Deus, né, gente? É que eles são modinhas. Não, são bons atacantes. O futebol brasileiro tá com bons atacantes. Fred, Guerreiro, Ricardo Oliveira. Jô. É, aí. Aí você me quebra. É o homem clássico. Mas pegando essa comparação de Borja e Prato, o Prato a gente viu muito mais jogado que o Borja. O Borja rodou, foi pra Itália, Livorno, outros clubes, e não chamou atenção. Tanto que ele foi oferecido para diversos clubes brasileiros antes de ir pro Atlético Nacional. Ninguém quis. Chegou em uma semifinal, foi muito bem contra o São Paulo, e uma final muito bem. E acabou chamando a atenção do Palmeiras e dando o título de Rei da América pra ele. E depois, no Mundial, todos nós já sabemos, o Atlético Nacional acabou perdendo o título do Mundial. Mas ele, ao lado do Guerra e outros grandes jogadores, o próprio Copete, ele participou de uma boa parte da Libertadores naquele time com o Nacional. Por isso eu acabo votando mais no Prato pelo maior tempo que eu vi ele jogar. Tanto no Vélez, quando ele era comandado ainda pelo Ricardo Gareca, ex-técnico do Palmeiras, atualmente hoje técnico da seleção do Peru. E também no Atlético Mineiro, né? Tanto que ele acabou chegando, já virou ídolo rapidamente. Lucas Prato, no Galo ele Lucas deu dor Prato. De cabeça pros técnicos, né? Coloca ele ou coloca o Fred, porque os dois estavam metendo gol toda hora. É, e o pivô que ele faz, um cara no alto, chega matador, fazendo gol, é completo, atrás de gol. Né? Um centroavante completo, e tanto que o Baus acabou levando para ser titular da seleção argentina. Isso aí, São Paulo, boa sorte para o São Paulo também. Agora a gente vai falar sobre o adversário do São Paulo daqui a alguns dias. Vamos falar do Corinthians, toca o hino do Timão. Corinthians, que também tem compromisso nesta semana, na quinta-feira vai jogar contra o Luverdense, também pela terceira fase da Copa do Brasil. E aí, Corinthians tá erguendo ali a moral, tá ganhando mais força no campeonato, tá ganhando mais confiança dos torcedores, da mídia. Como é que vocês veem o momento que o Timão tá vivendo agora? Olha, eu acho que é um momento um pouco ilusório, no meu ponto de vista. Porque 1-0, às vezes pode ser sorte, né? E contra o Brusque, foi algo que eu estava assistindo o jogo, foi lamentável aquele jogo. Falta de técnica, olha, eu acho que teve 64 passes errados. 64 passes errados, é como se fosse uma várzea, digamos assim. Jogo muito feio, né? Um jogo horrível. Nossa, assim. Não, foi ridículo. E as batidas de pênalti, que é isso? O cara não treina a batida de pênalti? Realmente, foi dramático. Foi dramático, essa é a palavra. Foi quase uma mortezinha, assim, né? E contra o Luverdense, eu acho que vai ser um pouquinho melhor, só que se passar do 1-0, 2-1 ali, aí já é muito. Porque o time é muito limitado, e com o Jô, como disse o João, que é um clássico, e o Casim, pra mim, domina a bola e pronto, aí fica difícil, né? Realmente, para um time que bateu o Santos por 1-0 também, e o Palmeiras... empatar com o Brusque e ir para os pênaltis era um negócio que foi um pouco complicado pro Corinthians. E fora que quando foi para os pênaltis, aí o desespero do torcedor aumenta, né? Com certeza. Porque o Corinthians, com relação à penalidade, é uma coisa de rezar. É histórica, né? Sem dúvida. Ainda mais foi contra o Palmeiras, né? Nos pênaltis, Libertadores. Também. É mais emoção sempre ainda. Só cutucada. Mas assim, como eu disse, a Copa do Brasil, ela é dessa forma. Não tem. Sim. Tudo bem que, né, na outra fase era um pouco mais fácil para os grandes, né? Empate ou vitória. Mas o Corinthians tem que ficar esperto. Porque venceu o Palmeiras, né? Antes de jogar contra o Brusque. Mas todo mundo achou, né? Não, o Timão vai lá, vai fazer bonito. E não foi bem assim. Então toda atenção é sempre bem-vinda. E o Luverdense é um time que tá sempre lá na Copa do Brasil, sempre dando trabalho, né? Já enfrentou Santos, já enfrentou um monte de time aí, sempre tá lá, dando trabalho. É aquele jogo de sair 2-1, 1-0, né? Inclusive em 2013 o Luverdense venceu o Corinthians por 1-0 em Lucas do Rio Verde, que é a cidade do Luverdense, mas depois no Pacaembu acabou classificando. Né, na próxima fase da Libertadores. O Corinthians, se você pegar os quatro grandes de São Paulo, ao meu ver, a equipe que tem menos, digamos assim, peças com qualidade. E o Corinthians, ele reconhece isso e vai na raça. Foi na raça contra o Palmeiras, superou muito o Palmeiras na raça. O Palmeiras era mais técnica, mas o Corinthians, pô, cada lance era com vontade. O próprio Gabriel, né, dando uma resposta ao Felipe Melo, depois uma entrada mais violenta, mais raçuda. E o Corinthians, ele vai totalmente na técnica. É um técnico, o Carilli, que ano passado ele foi até muito questionado, tanto que depois o Corinthians acabou contratando o Oswaldo de Oliveira, que não deu certo, todos nós já sabemos, e agora aposta no Carilli. Tem que ter um pouco de paciência, entender que o Corinthians não tem um grande time, não tem grande elenco, mas também não é essa porcaria toda, não é time para cair para a segunda divisão, não é clube para perder para Brusque. Claro, foi uma partida ridícula. Esperando de Corinthians, o tamanho do Corinthians era para ter jogado muito mais do que jogou contra a equipe do Brusque. Sem dúvida, mas falando dessa falta de elenco, né, dessa falta de jogadores mais experientes, o Corinthians tem apostado na base e tem dado bem certo. Inclusive ontem, os contratos de Arana, Maicon, Marcial e Kaique França foram renovados. Então o Maicon e o Arana renovaram até 2021 e o Marcial e o Kaique França, o goleiro, renovaram até 2020. Então, por mais que esteja ali aquele momento, né, de desconfiança e tal, porque tá, mas a gente pelo menos começa a ver ali uma luzinha no fim do túnel com o Corinthians, enfim, né, usando os jogadores da base. É aquela luzinha que o Santos sempre usa, né? É a base do todo, né? Todo mundo sabe que o Santos adora fazer isso e o torcedor gosta também. Eu acho que o torcedor do Corinthians não tem paciência. Se você falar, sei lá, para aquele torcedor da Gaviões, se ele tiver alguma intimidade, pode até gostar. Se não, ele vai falar, mas precisa daquele cara experiente. Aí você paga um salário exorbitante para o Christian, que não foi nem inscrito. Aí você, né, fica meio chateado. Mas voltando para os meninos, o Arana, para mim, tá jogando nota 10, assim. É um lateral que melhorou muito, melhor que o Wendel. Eu acho que o Moisés lá também é bom, mas eu acho que o Arana ainda ganha dele. O Maicon... Evoluiu muito mesmo. Pra mim, ele é um dos melhores, né, lá no setor do meio de campo. O Marcial tava jogando improvisado na lateral esquerda. Eu acho que você não tira muito do garoto pela qualidade dele, teria que jogar junto com o Maicon. E o Kaique, coitado, né, porque o Cássio tem o Walter ali. Mas o Kaique agora é o segundo goleiro, né? Então talvez agora ele tenha um pouco mais de oportunidade. É que ultimamente o Cássio não tá muito bem, né, mas se o Kaique jogar, eu acho que ele consegue mostrar serviço. Eu acho que tem que apostar na base do Corinthians, sim. Um time que sempre tá vencendo a copinha, né? E aquele Pedrinho, por exemplo, o cara joga muita bola e... Dá pra renovar com ele também. Eu nunca vi aquele cara jogando pelo profissional do Corinthians e eu gostaria de ver peças como essa jogando no profissional. Que bom que o Corinthians tá usando a base. O Corinthians é o maior clube, vencedor de copinha e não usava a base. Não é verdade? Que bom que tá usando a base. Você pega o Marquinhos, hoje tá no Paris Saint-Germain, revelado pelo Corinthians. Na época, o Antônio Carlos, que agora foi contratado pelo Palmeiras, estava na Ponte Preta. Quarto reserva, né? Fazia dupla de zaga com o Marquinhos. Inclusive, ele fez os dois gols na final daquela copinha contra o Fluminense. Você pega esse próprio caso do Maicon. Ele estava na Ponte Preta, fez um excelente campeonato brasileiro e sendo utilizado pelo Corinthians. E aí vai o voto para o Carilli. Porque ele poderia muito bem, contra o Palmeiras, ter colocado o Felipe Bastos, jogador de rodado, experiente, mas não. Ele colocou o Maicon para jogar e foi super bem. Um jogador extremamente promissor, assim como outros que você disse. O próprio Moisés fez uma excelente Série B pelo Bahia e vai ter oportunidade de jogar. Até pela essa questão do elenco do Corinthians ser limitado. É isso aí. Uma última informação importante sobre o Corinthians é que a Federação Paulista de Futebol negou o pedido do São Paulo para mudar a data do clássico majestoso. Então vai ser dia 26 mesmo, sem os jogadores gringos. E é isso aí. Também tem outra informação, isso eu vi no lance, né? O árbitro que teve na polêmica do Gabriel pegou 2 meses de suspensão e tiraram a expulsão do Gabriel, né? Ele conta só como amarelo e como foi o terceiro, então acaba que ele não vai jogar contra a Ponte Preta, mas pelo menos retiraram a expulsão, né? Sem dúvida. Até porque não teria nenhum sentido mantê-la, né? Mas já falamos bastante do Corinthians, agora é a vez de falar do Alvinegro Praiano. Toca o hino do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos que também vai estrear pela Libertadores nesta semana. E como é que tá o momento do Santos na visão de vocês? Tem passado aí por uma oscilação, o Santos que é sempre o preferido, vamos dizer assim, para ganhar o Campeonato Paulista por conta da tradição. Mas e aí, como é que o Santos vai chegar para enfrentar o Sporting Cristal no Peru? Olha, eu acho que o Santos ele tomou um susto muito grande agora nesse começo do Paulista, perdendo por 3-1 do São Paulo. Daí logo em seguida perdeu da Ferroviária e eu acho que esse susto ainda não passou. E talvez só vá passar quando ganhar um jogo. Talvez não seja agora no jogo contra o Sport Cristal, porque é um jogo de Libertadores, é uma estreia um pouco complicado de se vencer fora de casa, ainda mais para o Santos, que tem atuações boas só dentro de casa. Agora, eu acho que esse susto uma hora vai passar e o Santos vai voltar a ter vitórias como sempre teve. E já teve a escalação, né? O Dorival ele já treinou com o time, treinou completamente aberto. No gol, Vladimir, né? A zaga com o Lucas Veríssimo e o Kleber, a lateral, Ferraz e Zeca. Meio de campo com o Renato, Thiago Maia e o Lucas Lima. Tá voltando aí o Lucas Lima e o Renato. O ataque é Ricardo Oliveira, Copete e o Vitor Bueno, né? Então acho que é um time bom, não tem como dizer que é um time ruim. Mas muitos fatores vão pesar, acho que jogar fora, não é aquela coisa de ser Libertadores, é uma outra pegada, não é Campeonato Paulista, não é Brasileirão. O Vladimir ali conseguiu um pouco de confiança no Clássico, né, catou muito, mas eu acho que talvez com o Ricardo Oliveira ali, talvez na experiência, talvez saia um golzinho, obrigado. Eu imagino que vai sair 1-0 esse jogo aí, tá com cara de 1-0 pro Santos. Se o Santos continuar jogando o que vem jogando, a tendência de perdê-la é bem grande. Só que tem uma coisa, Renato volta. Esse cara ele é fundamental para a equipe do Santos. Joga de terno, Renato. O Ricardo Oliveira na frente faz toda a diferença, né? O Kaique não convenceu ainda, Bruno Henrique, peças que ainda não vingaram na equipe do Santos, que também pode contar com a volta do Lucas Lima, que apesar que desde o fim do ano não vem jogando bem, tanto que não foi mais convocado pelo Tite, mas o Santos ele vem com o Dorival já com trabalho há um bom tempo, né? O técnico que está mais tempo na equipe do Santos, e vamos dar um pouco de tempo, né? Já vi movimentos querendo derrubar o Dorival. O trabalho do Dorival, você pega em 2015 e 2016, foi um trabalho brilhante, né? Levando o Santos a uma final de Copa do Brasil com um elenco, você pega o elenco do Santos comparado com o elenco de um Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, é inferior. Ele conseguiu igualar esse elenco e um time, fazendo o time jogar muito bem, tanto que foi vice do Campeonato Brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil. Quase ganhou, né? Com um elenco inferiorzinho, assim, né? Mais ou menos. E eu acho, eu concordo e discordo do João, vamos lá. Eu acho que não vai ser 1-0, porque eu acho que o time vai ter mais chance, porque esse Vitor Bueno joga muito, ele é jovem, mas ele joga muito. Eu queria ele no meu time, mas não vou citar qual é meu time. O Ricardo Oliveira, eu acho que pela idade dele, 34, 35, não sei, ele joga muito, mesmo sendo experiente. O Copete, quem dava algo para Copete? Ninguém dava nada para Copete. Copete faz gol, faz 2 gols por jogo. Menino bom. Renato usa terno, é classe, né? É bom, né? É aquele pírolo brasileiro. Meu Deus. O Lucas Lima, para mim, desculpa, ele... Não sei, eu acho que ele deveria sair do Santos, sabe? Porque não tá dando, cara. Ele pega na bola e fala, ah, vai dar aquele passe, né? Aquela assistência bonita, né? Não vai. Errou o passe, perde bola. Dá vitória pro São Paulo. Então, assim, é complicado. Mas, pra mim, aquele Kleber, ex-Corinthians, vai estrear e vai jogar bem. E tem os dois laterais, pra mim, que são os melhores laterais do Brasil, na minha opinião. Eu acho que uma grande esperança do Santos está na volta do Renato e do Ricardo Oliveira, porque eles não fazem parte do elenco só dentro de campo. Fora de campo eles também dão uma força muito grande para o time, o Renato sempre distribuindo o jogo, uma peça que eu acho que sem o Renato no Santos o time fica completamente disperso, não sabe o que fazer, e o Ricardo Oliveira é aquele centroavante que sempre está decidindo jogos, né? Sem dúvida. E para o Renato, vocês estão citando ele, que é realmente um jogador importantíssimo, tem feito muita falta ao Santos. O que o time tem que fazer é simplesmente jogar simples. Não é todo mundo que joga simples como ele, né? Difícil falar assim. Jogando parece que é fácil, né? É uma ótima citação, né? Foi bem colocada, porque ele, ele, pela idade, né, você não dá muito, mas os passes dele, a visão de jogo que ele tem é incrível, né? Eu vou comparar agora, mas só uma comparação pelo passe, pela visão de jogo. Você pega o Toni Kroos do Real Madrid, ele cruza, nossa, maravilhosamente. Só que o Renato, poxa, né, por jogar num campo inferior, numa liga menor, e mesmo assim, pela idade, nossa, ele faz cada coisa que você fica, todo mundo precisa ter um volante desses. E até mesmo o Thiago Maia, que tava jogando bem, não vem fazendo aquele campeonato, mas também eu acho que é um jogador indispensável no meio campo do Santos. O que o Renato tá jogando lembra os bons tempos dele de Sevilha, né? Um jogador que ele... Como, gente, ele joga com classe. Como a Rafaela disse, ele é um jogador simples, que faz toda a diferença para a equipe do Santos. E analisando até o último jogo do clássico, né, Corinthians e Santos, a dificuldade do Santos em criar jogadas, de até trocar passes, é uma coisa assim incrível. Você pega o Santos do ano passado, pô, aquele time com triangulações, jogadas rápidas, usando sempre muito bem as laterais. E esse time do Santos, time sonolento, aquele time que você olha, dá sono de ver jogar. Só chutão, né? Era só chutão. E os a gente jogar que tá acostumado a ver o Santos jogando com ousadia e alegria, fica difícil, né? Sim, dá dó a cara do Dorival, assim, meu Deus, não é isso que eu tô ensinando pra vocês. Cadê o Dorival errado? O Kleber, pô, contratado, pagado. Não, é a fortuna que pagaram no Bruno Henrique. Até agora não convenceu, Não, jogou com o Eric também, os dois, né? No Goiás foram bens, mas tanto no Palmeiras quanto no Santos, os dois não estão jogando absolutamente nada. Sem dúvida. E uma rápida questão aqui, Vladimir Hernández. Ah, tem aquela pendência ainda, né? Aquela questão de que o clube não liberou, ele não pode estar jogando. Mas pegando o único jogo que ele fez no Santos, naquela goleada... fica difícil da gente analisar, porque um outro time era muito fraco cá entre nós. Mas é um jogador que vem agregar, o Santos precisa de jogadores para o elenco e uma peça boa, velocidade, para o ataque, um jogador que pode cair pelos lados do campo muito bem. É isso aí, bom, boa sorte ao Santos também. A gente já falou bastante sobre os quatro principais de São Paulo. A gente vai tomar uma aguinha e volta daqui a pouco. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. Took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life. deu aí, deu arredondo, deu aqui. Voltamos, foi rapidinho, a gente já voltou para falar mais sobre futebol. Agora a gente vai falar essencialmente da Libertadores e dos times brasileiros que jogam hoje. Vocês querem começar falando de quem? Atlético Paranaense ou Chapecoense? Vamos falar da Chape, né? Vamos lá então? A Chape tá aí na Venezuela já, né? No jogo 9h45, se não me engano, 9h45 contra o Zulia. É um time também estreante, como a Chapecoense. Sim. Tem apenas 12 anos, pra você ter uma ideia. E eu acho que o destaque aí que eu vi do time, né, eu dei uma olhada na escalação, tem o Juan Arango, que é um dos jogadores mais importantes da história da Venezuela, do futebol venezuelano. É um exímio cobrador de faltas, e ele e o Orozco vão fazer o meio campo ali. Eu acho que é um time bom até que eu vi no Zulia, tinha um outro jogador ali que você olha e fala, não vai dar certo, mas eu acho que vai ser um time que a Chape vai ter que suar, vai jogar o Apodi, né. O Wellington Paulista também vai ter que suar para ganhar do Azul. A Chapecoense é um caso, né, até difícil da gente comentar, a tragédia. Um time que mudou tudo, então a gente tem que ter muita calma para analisar. Você pegando os outros times da Libertadores, vamos ver, todos melhoraram, contrataram. Exceto o Grêmio, que teve lesão do Douglas, perdeu uma grande peça, mas trouxe o Douglas, também perdeu o Wallace, o volante acabou indo para o futebol alemão. A Chapecoense, ela mudou tudo, tem que ter um pouco de paciência, trouxe jogadores experientes, o Wellington Paulista com passagem por grandes clubes do Brasil, o próprio Amaral, André Gireto, campeões na Copa do Brasil pelo Palmeiras. E o outro jogo que a gente acaba pegando como parâmetro da Chapecoense, aquele primeiro jogo, né, contra o Palmeiras, um jogo muito bonito, toda aquela questão do sentimento. E vamos ver como que a equipe hoje ela vai enfrentar o time do Zulia, um time campeão da Copa da Venezuela de 2016. Promessa de um bom jogo, vamos torcer todos para a Chape. De um bom jogo e de um jogo de altas expectativas, para vocês terem uma ideia, eles reformularam o estádio para receber a Chapecoense, eles mudaram o gramado, eles mudaram a bilheteria, eles têm realmente um carinho, acho que todo mundo tem, né? Ainda mais aqui na América do Sul, mas é comentado algo a mais, assim, uma comoção muito grande de estar recebendo a Chapecoense, embora dentro de campo cada um vá defender o seu, mas é legal, inclusive a Chape vai entrar, vai jogar com a camisa já ostentando o símbolo de campeão sul-americana, o que é muito legal. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse jogo hoje, é importante para o time e vai ser bastante... É importante para todo mundo, na verdade. Acho que todo mundo tem que assistir, sim. É, hoje é um recomeço, né? Sim. Esse ano é um recomeço de uma história dura, uma história que a gente vai sempre lembrar. E vamos ver. A gente está fazendo parte dessa história. Vamos aguardar para ver como que vai ser essa equipe da Chapecoense ao longo dos anos. E que bom que ela não acabou. Que bom que até alguns clubes, o próprio Palmeiras ajudou muito a Chapecoense. E vamos ver o que vai dar. Exatamente, mas o Atlético Paranaense joga hoje também, vai receber a Universidade Católica, que no último jogo perdeu, tá vindo daquela desconfiança também, mas é um jogo interessante. O que vocês acham que pode acontecer desse confronto? Na Arena da Baixada, né? Sim. Então acho que o Atlético na Arena é incrível o aproveitamento que o time tem, né? Sempre ganha, incrível, não é nem empata nem perde, sempre ganha, incrível. É, o Grafite tá suspenso, né? O Everton joga, o goleirão. Mas eu acho que o Atlético vai fazer um bom jogo, sim, com certeza. E já passou por coisa pior pro grupo, né? E falam que é um dos grupos mais difíceis que a Libertadores tem, é esse do Atlético. Mas eu acho que provavelmente vai conseguir ganhar, sim, esse jogo, ainda mais que é na Arena da Baixada. Tem a escalação provável do Atlético Paranaense, que deve ir a campo com Everton, o goleiro, lateral direito Jonathan, os zagueiros Thiago Heleno e Paulo André. Na lateral esquerda, Sid Clay. Volantes com Otávio, mais à frente um pouco, Lúcio Gonçalves, Carlos Alberto, Felipe Gedós, no ataque, Nicão ao lado de Pablo, técnico Paulo Altuori. Como o João disse, o Furacão na Arena da Baixada é um pouco complicado, né? Ano passado ganhou de vários times, incluindo o Santos, entre outros, e acabou na sexta posição do Campeonato Brasileiro, não por nada. Eles estão dentro de casa, são muito fortes. Bom, é isso aí. Tem quem diga que Libertadores maior, maior, maior que Champions, mas agora é hora de falar de Champions League, muita sofisticação, então toca o hino da Champions. E deu lógica, né? Hoje a gente teve dois jogos, Napoli e Real Madrid se enfrentaram, Arsenal e Bayern também, e o Bayern venceu pelo mesmo placar. O que, que vocês têm a me dizer? É engraçado ver que os placares se repetiram, né? Sim. Porque foi 3-1 na ida, 3-1 na volta, 5-1 na ida, 5-1 na volta. Eu acho que eu vou começar a falar pelo Arsenal, né? Porque depois que o Wenger fez, né? Contra o Liverpool, de deixar o Sanches no banco, acho que ninguém concordou com isso. Ficou todo mundo... O que, que aconteceu com esse velhinho? Ele ficou gagá agora, não é possível. Velhinho. E agora toma essa goleada do Bayern de novo, né? E eu acho que se não cair agora, o Wenger fica pra sempre aí, né? Não sei, vira técnico fixo do time, porque não é possível. Ele não faz uma campanha muito boa. O Arsenal, de novo, né? O pessoal brinca na Inglaterra que o Arsenal é sempre o quarto colocado. Eles trocam o A do Arsenal por quatro, fica com o Arsenal. E é incrível, não tem mais explicação. Tá na hora do Wenger cair, já faz um tempo já. Essa deve ser agora o fim da era Wenger. Até os principais veículos da Europa noticiam isso, e até o nome do Maximiliano Allegri, hoje técnico da Juventus, surge como nome muito forte lá em Londres. Então, o João falou do placar, porque você tomar 2-5-1 é 10 gols, cara. É surreal. E ele deixou o Ozil no banco, é o principal meio campo do time. É o armador, ele não joga com a 10, mas, né? É o principal, pô, faz gol, assistência, passe. Muitas assistências. Sim, e outra, que ele joga muito, né? Então, você deixar ele na reserva pra colocar Chamberlain, colocar o Walcott, pelo amor de Deus. E ainda contra, né? O Liverpool, né? E o Sanches é um disparado, assim, um dos melhores da Premier League. Sim. Ele faz isso, hein? Sim, imagine contra o Bayern. Se ele deixasse o Sanches, já ia ser um 7, assim, né? E o Koscielny foi expulso, mas... Teve dois gols do Vidal, um do Douglas Costa, um do Robin e um do Lewandowski. Leva a Deus. E quem marcou pro Arsenal foi o Theo Walcott. E aí? Mas também, teve outro jogo também, gente. Não teve, foi só o Arsenal que jogou. Teve o Real Madrid. O Real Madrid ganhou pelo mesmo placar também e deu a lógica. O time do Napoli ensaiou ali o que parecia ser uma reação no começo, saiu o gol do Mertens, né? Aí o pessoal já ficou tipo, será que agora vai? A gente ficou ali na lanchonete acompanhando o jogo. O pessoal falando, o Madrid não vai passar, não sei o que. Já, o pessoal sempre catimba, né? Mas eu não sei quem cantou essa bola quando a gente tava lá e falou assim, o Napoli tá jogando com muita intensidade. Você vai ver que eles vão cansar no segundo tempo. Quem que foi? Arthur Ribeiro. Foi o Arthur Ribeiro, senhor Arthur Ribeiro. Ele cantou a bola. E aí Sérgio Ramos, o capita, né? Que homem... Deslanchou, deitou e rolou, fez dois gols, e aí depois o Morata fechou a conta, despachou o Napoli, que tem um time bom, né? Então, não é aquele time, nossa, né, meu Deus, que elenco, né, mas tem jogadores bons, o Mertens pode ser titular de vários clubes, o Hamsik, o Milik, né, que tava voltando de contusão, mas eu acho que a zaga do Napoli é fraca. O time se reestruturou muito bem depois da saída do Higuaín, né, eu acho que fez as contratações ali pontuais. E eu não entendo porque o meio-campista do Napoli não é convocado, nem cogitam ele, o Alan. Joga bem. É um ótimo bem. Volante. É um volante que sabe sair pro jogo, sabe pro jogo, atacar, exatamente. Marca bem, né? É bom. Mas amanhã a gente tem outros jogos também. Amanhã a gente vai ter o encontro do Barcelona com o Paris Saint-Germain. Deixa carregar aqui, carregou. Amanhã... 4h45 da tarde, o Barcelona vai encarar o PSG, Juventus e Porto, Leicester... Não, aí já é na outra terça, enfim, amanhã é só o Barcelona mesmo. Não, tem o Borussia e Benfica. Tem Borussia e Benfica, exatamente. Mas, e aí, o Barcelona? Palpites? Sim. Palpites? Será que vai tomar de 4 de novo? Olha, pra mim vai ser... Vai repetir os placares também da quarta-feira. Já pensou? Eu acho que pro Barcelona reverter vai ser difícil, mas com aquele trio, gente, desculpa. Eu acho que pode sair tudo daquilo. É possível. É difícil falar que é impossível o Barcelona fazer gol, né? Impossível não é. É possível, mas não é uma certeza, né? É que o PSG é um time muito bom, tá montadinho, jogadores incríveis ali no meio-campo do PSG. O Barcelona vai ter que suar a camisa ali pra tentar reverter, né? Tudo bem que vai estar jogando em casa, mas mesmo assim. Eu acho que vindo de um 4-0, o Barcelona tem poucas chances. Lógico, como vocês mesmos falaram, não existe, nada é impossível, né? Ainda mais com Messi, Suárez e Neymar no ataque. Porém, eu acho que com 4-0 é muito complicado. Eu acho que o Barça abre uns 3 gols na frente, só que o PSG faz mais um e acaba com a graça. E sobre Borussia e Benfica? É, só um PS, o Royce machucou de novo. Eu acho que é a quinta vez que ele machuca em 2 anos. Esse é o canelinha de vidro. Ele joga muito, né? Ele é muito bom, só que tá machucando muito. E acho que, olha, o Benfica foi 2x1, se eu não me engano. Foi 1x0. 1x0. Gol do Mitroglou. É que o Ederson pegou pensamento, né, naquele jogo. Pegou até pênalti do Aubameyang. Pegou pênalti. E eu acho que o Borussia dá pra ganhar, mas sem o Royce fica mais complicado. Eu acho que o Borussia, assim como a gente estava falando do Furacão, é muito forte em casa. A torcida está sempre muito presente e a torcida sempre faz uma festa muito bonita no estádio e sempre apoia muito o Borussia, que eu acho que vai ganhar esse jogo e vai se classificar na Champions. Pela lógica, analisando os dois jogos, dará Borussia Dortmund e no outro Paris Saint-Germain. É isso aí, Champions, sempre bom falar de Champions League, mas infelizmente o nosso programa continua falando sobre, a gente vai voltar agora e falar mais um pouquinho então sobre os jogos da Libertadores. E aí? Me falem mais sobre o palpite de vocês, o que vocês pensam dos jogos de hoje e também dos jogos de amanhã, sem falar que Flamengo também vai jogar essa semana, Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e todo o Grêmio na quinta-feira. O que vocês acham? Eu acho que... Eu quero levantar uma questão mais interessante aqui. Pode levantar. Quem é o time brasileiro mais forte na Libertadores para vocês? Palmeiras? Palmeiras. Eu fico entre Palmeiras e Flamengo, mas eu puxo Palmeiras. Tem um terceiro candidato, que é o Atlético Mineiro. Galo. Pode deixar de fora Atlético Mineiro, essas três equipes. E Palmeiras e Atlético, um técnico novo, né? E o Flamengo já com o Zé Ricardo em mais uma temporada. Vamos ver como é que essas equipes vão se comportar numa competição tão difícil como a Libertadores. E vale lembrar que a Libertadores agora ela se estende por todo o ano. É que depois que o Flamengo perdeu, né, a Taça Guanabara, vai ficar... naquela pressão, precisamos ganhar, né? E se o time não dá aquele famoso, aquela famosa pipocada, né? Aí pode até ser que seja um dos favoritos, mas acho que o Palmeiras é o grande favorito. E o Flamengo que volta a contar com o Maracanã, né? Pro jogo amanhã contra o São Paulo. Aleluia, né? Porque tava abandonado aquilo, né? Parecia... Ah, vergonha. Patrimônio. Não, aquilo ali foi ridículo. Esporte mundial, ainda bem que volta... E vamos, é uma festa bonita, por mais uma festa bonita e um grande jogo entre Flamengo e São Lourenço. Eu acho que o Palmeiras pode ser o grande favorito dessa Taça Libertadores por causa de grandes peças que tem no banco, sabe? Nenhum jogador ali que se machuque, que saia por algum motivo, não tem um jogador à altura para substituir. Eu acho que o Palmeiras tem um banco excelente e que qualquer peça que sair ali do time titular pode ser reposta com facilidade. Eu retomei uma questão aqui, o Bruno havia dito que os times, num geral, se reforçaram e evoluíram, né, para a competição, mas a gente esqueceu de falar do Prato, que saiu do Atlético Mineiro. Você citou o Douglas, que saiu do Grêmio, mas tem o Atlético sem o Prato, diminui o poder ofensivo bastante. Diminui, mas se você pegar o sistema defensivo até o meio de campo, reforça. Trouxe o Felipe Santana para a zaga, mantém os laterais Marco Rocha, a boa parte do segundo semestre do ano passado ficou machucado, ele volta, o Fábio Santos como titular. E na frente e o Fred, saiu o Prato, Fred. Mas você tem Robinho, você tem Fred. Você tem o Otero, né? O Otero, joga o próprio muito. Casares vindo mais de trás no meio de campo com uma boa chegada. O menino maluquinho, o Luan, então você tem diversas opções. Menino maluquinho. E a própria filosofia de trabalho do Roger Machado... são as peças que o próprio Atlético Mineiro tem, uma equipe que vai ficar muito com a bola, uma equipe que vai ser extremamente, ela vai ter um poder ofensivo muito grande, e caiu no orto, tá morto, acho que vai voltar até aquela questão do galo doido. Exatamente. Galo doido do isso que Cuca. A gente não falou do Casares, né? Casares joga muito. Pois é. E o Elias no meio de campo, ao lado do Rafael Carioca, Elias, então é um time que tem grandes lembrado, opções, o próprio Flamengo que a gente já citou, que tem o Conca, vamos ver se o Conca joga, né? Quando que Conca jogará? Será meio que campo joga do o meio campo do Flamengo. O Flamengo é muito forte, né? Não sim, tem nem o que falar. O Ilharão, hein? Falamos muito do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, mas esquecemos o Santos, que pode, assim, acordar da sua sonolência que tá acontecendo nos últimos jogos e pode surpreender nessa Libertadores aí. O Casimiro tem que acordar, né? Um time que é muito... muito... Ele tem que pintar aquele cabelo também, né? é um time muito, vamos dizer assim, clássico na Libertadores, né? Um time que tem 3 Libertadores, tradicional, né? Tradicionalzão. Eu acho que pode surpreender. Porque eu acho que a hibernação do Santos, né, como o Pedro disse, vai ser o diferencial, porque assim, ninguém tá dando nada, né, nada pro Santos. Aí vai, né, naquele miguezinho, puf, chega lá numa semifinal. Mas eu me lembro de um ano, Vitor, desculpa te interromper, que ninguém tava dando nada pro São Paulo. Vocês lembram como o São Paulo chegou? Sim, é verdade. O próprio ano passado. Foi o famoso ano passado? Sim, foi famoso ano passado. Sim, mas chegou a semifinal, eliminado pelo próprio Atlético Nacional. Inclusive com o gol do Borja, exatamente. É que o Borja, né, fez tudo naquele... Naquele jogo, eu acho que o São Paulino dormiu, mano, teve pesadelos com o Borja, assim. Eles não poderiam, né, ver o nome Borja na frente. Exatamente. E o próprio Santos, em 2011, começou a sua campanha muito mal e depois, quando começou a deslanchar, foi campeão da Libertadores. É, Libertadores você tem duas partes, né? A fase de grupos e depois, que é outra totalmente diferente, é o mata-mata. Ainda tem o Botafogo, né? Uma equipe que com a sua história, com a sua tradição... E vem e mostrando... Camilo é craque. O Camilo é muito craque. O Camilo... Joga muito, né? Camilo. Meu Deus. Gente, mas convenhamos que é muito estranho falar de Libertadores sem falar de Corinthians e São Paulo. Não, o Corinthians nem tanto, porque não é um clube que apresenta uma tradição como o São Paulo, que tem uma maior participação em Libertadores, mas é um gigante clube mundial, você pegar o Corinthians, até com dois títulos mundiais, queiram ou não, está no site da FIFA, temos que respeitar isso. E o São Paulo, sim, São Paulo é uma grande falta não tê-lo, assim como não temos o Cruzeiro, mas que vem muito forte para essa temporada. Futebol brasileiro, vamos ver. Tivemos excelentes contratações e tem tudo para ser um excelente... O Corinthians não tá na Libertadores, porque se tivesse, o Jô era artilheiro. Não, o homem era o Casinho. Era o Casinho. Casinho. Já fazer 3 hat-trick por jogo. É, ele que tá todo demonstrando... Ah, eu lembrei de uma questão que eu falo com o Casinho, demonstrando garra e tudo mais. Eu acho ele bem grossão, assim, né? Pra mim ele é pífio. Ele e o Romero podiam dar a mão e sair andando. Nossa. Do time. Não, o Romero não. Ah, o Romero sim. Você acha? Ah, Rafa, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho o Romero tão esforçado. Então, esforçado. Mas você prefere ter um jogador menos, menos favorecido tecnicamente, um mas Pato que tenha... Ou, Romero? Ou você prefere ter o Guilherme? Sinceramente, que tem técnica, mas não tem vontade. Não, aí beleza. Aí tudo bem. Eu sou fã do Romero. Romero... Futebol brasileiro é o Romero com a bola, né? Maior rivalidade do futebol brasileiro atualmente. E sem falar que o Romero é artilheiro da Arena Corinthians, artilheiro do Corinthians no ano passado, então a gente tem que respeitar. Mas agora sim, a gente acabou, infelizmente, o nosso programa. A gente volta amanhã com tudo sobre Libertadores, sobre Copa do Brasil, Champions League. Então é isso aí, gente. Vitor, tchau. Boa noite, Rafa. Boa noite, queridos amigos da bancada. Bem-vindo, Pedro e João. E boa noite você, querido ouvinte. É isso aí, João, boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, à bancada, à minha mãe, o meu pai, que devem estar escutando isso aqui agora. O Tarek que tá ali. Vou passar a bola pro Pedrão. Pedro Pavim, boa noite e seja bem-vindo. Eu esqueci de dar os parabéns para vocês. Obrigado. Pela estreia, muito legal. E agora sim, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado por tudo isso, por essa oportunidade de estar participando da Arquibancada MAC. É muito legal essa experiência e eu acho que a gente tem um semestre grande pela frente aí, vamos fazer muito programa junto e brigadão aí a todos. É isso aí, para encerrar, Bruno Paganini, boa noite e até a próxima. Boa noite, amigos do Arquibancada Mackenzie, e até a próxima. É isso aí, gente, então um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!